Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Estamos animados e ficamos com a boa sugestão musical do João Oliveira. Gente Zona é um grupo cubano fundado em 2000. O grupo combina ritmos reggaeton com formas mais tradicionais da música cubana. Gente Zona encontrou seu primeiro sucesso internacional na sequência de sua colaboração com Henrique Iglesias em sua liberação em 2015, Bailando. A pista foi premiada com 3 prémios Grammy Latino e recebeu airplay generalizado internacional. La Gozadera é uma canção da dupla cubana com a participação de Mark Anthony. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. A esta boa sugestão musical, vamos começar com uma notícia internacional que nos vem ali dos lados de Espanha. Nós cá portugueses costumamos dizer que de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Desta vez vem-nos assim uma notícia que vos vai chocar, provavelmente. Vamos ver se choca ou não. É verdade. Esta semana nas notícias de âmbito internacional destaca o discurso de um padre de Toledo em Espanha que afirma que homens matam mulheres por culpa delas. O arcebispo de Toledo, em Espanha, afirmou durante um sermão numa missa que as mulheres que morrem na sequência de violência doméstica terão culpa no crime, por não aceitarem as exigências do marido ou por pedirem o divórcio. No texto publicado posteriormente num boletim da paróquia, Braulio Rodrigues faz várias afirmações sobre o casamento e os relacionamentos entre homens e mulheres. A maior parte das mulheres que morrem são mortas pelos seus maridos que não as aceitam, as rejeitam por elas não acatarem as suas exigências. Frequentemente, a reação machista tem origem num pedido de divórcio. Pode ler-se na transcrição do sermão, lido na missa de 27 de dezembro na Catedral de Toledo. Comentando os pedidos das mulheres para que existam mecanismos de alerta, de forma a evitar os crimes, o religioso centrou a questão no facto de, segundo ele, muitas vezes não ter chegado a existir um verdadeiro matrimónio. Quando digo que não há verdadeiro matrimónio, não estou a pensar no matrimónio canónico, mas também no civil, salientou, referindo-se às relações onde a única ligação afetiva que une no casal é o genital e pouco mais. Afirmou para depois criticar os políticos empenhados em divórcios rápidos. Braulio Rodrigues manifestou ainda discordância com a expressão violência de género e criticou as leis que não conhecem o ser humano, o homem e mulher. O polémico texto é notícia em vários pontos do globo com diversas críticas à visão do responsável religioso. Pois, é um alto responsável religioso de uma... É arcebispo de Toledo, portanto é uma cidade importantíssima de Espanha, com muita tradição, relativamente próxima de Madrid, portanto a capital, e este senhor arcebispo presenteia-nos com estas dissertações que nos impressionam. Gostaria de saber a vossa opinião. Que discurso é este? Isto é um discurso da Igreja Católica, mas um discurso da Igreja Católica muito conservador, não é assim, Francisco? Parece uma opinião de uma... Primeiro, isto é... A meu ver, isto é... peço desculpa pela expressão, mas ridículo. Isto porque isto é uma opinião de alguém com uma mente extremamente fechada. Conservadora. Muito, extremamente conservadora. Algo que... Fora do tempo. Muito fora... Pois, algo que eu estaria à espera de ouvir de uma notícia dos anos 50. E mesmo assim, não sei. Pronto. Ficaste chocado. Um bocado, sim. Sobretudo porque ele é um alto responsável da Igreja. Sim. E disse isto numa homilia. Está na sua catedral. Está a denegrir um bocado a imagem da Igreja Cristã. Principalmente a imagem que o Papa atual está a tentar transmitir. Exatamente. De respeito pelas mulheres. Aliás, sim. O próprio Papa já alertou várias vezes para o problema da violência doméstica, que existe em vários países católicos, entre os quais o nosso. Diz Inês. Eu acho que é por estas e por outras que as pessoas desacreditam na Igreja, porque ouvirmos algo deste género vindo de uma pessoa que desempenha a função que desempenha, então o que eu quero dizer é, se há um trabalho tão grande por parte da sociedade em tentar combater a violência doméstica, então depois vem uma pessoa com responsabilidade depois falar desta forma. Acho que não está. Reparem que assim falaria, como diz o Francisco, a geração dos vossos avós quando eram da vossa idade, porque tinham sido educados assim. No tempo do Estado Novo em Portugal, as mulheres também eram agredidas e também lhes era dito que se elas levavam porrada era porque mereciam, porque obviamente, e elas tinham que o suportar, porque sabemos que a mulher era completamente subserviente ao marido ou ao pai. Inês, qual é a tua opinião? Também estás chocada? Por acaso não estou. Não. Não. Temos de ter em conta que é uma pessoa completamente retirada de outro século, diria até. Mas também temos de perceber que a Igreja Católica sempre foi muito conservadora. Claro que existem pessoas e pessoas dentro da Igreja Católica. Prova disso é o Papa que temos hoje, o Papa Francisco. Que tem sido até uma pessoa com um discurso de grande abertura e de grande tolerância. O que é necessário, principalmente nos tempos em que nos encontramos hoje, é necessário alguém com mentes diferentes. Mas não me surpreende, porque é apenas a opinião de alguém conservadora. Que tu sabes que também ainda há muitos dentro da Igreja Católica. Exato. Como há dentro das outras igrejas, eventualmente. Exato. E como há também, obviamente, nós temos aqui falado muito dos fanatismos. E isto é uma espécie de fanatismo. Exato. Portanto, é alguém que se posicionou e se barricou numa concepção que para nós, pelos vistos aqui no estúdio, achamos que já estaria ultrapassada há muitas décadas. Exato. Porque para qualquer um de nós hoje é intolerável a violência, seja lá ela contra quem for, nomeadamente contra a mulher. Porque Exato. Nós defendemos a igualdade de género e o respeito do homem para a mulher e da mulher para o homem. Só assim é que nós conseguimos conviver em sociedade, não é? As meninas querem... Diga, senhora Daniel. Eu acho que para uma pessoa da Igreja não é correto dizer uma barbaridade destas. Boa Nova, irresistível. Posto isto, Bárbara, Coquim, vamos a Jovens Atentos. Desta vez a Bárbara traz-nos mais um apontamento muito interessante, que está muito na ordem do dia, a participação ou não dos jovens na política. Visto que está a decorrer a campanha eleitoral para a Presidência da República e recentemente tivemos eleições para o Parlamento dos Jovens no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, o tema que hoje propõe a debate é os jovens e a política. Cada vez mais é notório o desinteresse dos jovens por questões políticas. É sabido que a maioria dos portugueses apresenta uma grande insatisfação com o funcionamento da democracia, assim como a existência de atitudes favoráveis a reformas profundas ou mesmo radicais na sociedade portuguesa. Contudo, entre os mais jovens, 15 a 17 anos, e os jovens adultos, 18 a 29 anos, essa insatisfação é algo menos pronunciada do que entre os mais velhos. Os jovens encontram-se menos expostos à informação política pelos meios de comunicação convencional do que o resto da população. E, em geral, e não apenas aqueles que ainda não chegaram à idade do voto, os jovens tendem a exibir menores níveis de conhecimentos políticos. Está comprovado que o posicionamento ideológico dos jovens tende a estar mais à esquerda do que a generalidade da população, mas aquilo que mais claramente os distingue é o facto de percepcionarem menor utilidade das categorias esquerda e direita na compreensão da vida política. Este maior desalinhamento ideológico também se reflete no maior desalinhamento partidário. Na 33ª sessão comemorativa do 25 de abril de 1974, o Presidente da República Portuguesa, professor Aníbal Cavaco Silva, manifestou no seu discurso a preocupação com os relativamente escassos níveis de participação política dos jovens portugueses e o seu eventual alinhamento das instituições políticas. Apesar de manifestar confiança nas capacidades empreendedoras e de liderança artística e cultural dos mais jovens, não deixou de assinalar a incapacidade das atuais lideranças políticas para mobilizar os jovens para um envolvimento mais ativo e participante na vida política. Estudos mostram baixos níveis de envolvimento e interesse juvenil pela política em Portugal. Devemos ver até que ponto as atitudes e os comportamentos dos jovens portugueses são de facto diferentes, no sentido de baixa participação e reduzido envolvimento político, daquele que caracteriza o resto da população adulta. O voto é, certamente, um modo de participação a que os jovens atribuem menos eficácia e, efetivamente, tendem a praticar menos. É importante relembrar a importância do voto. Numa democracia, as eleições são de fundamental importância. Além de representar um ato de cidadania, possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diariamente nas nossas vidas. Mas é sabido que é dos jovens de hoje em dia que se criarão os futuros políticos. Então, é de uma grande importância sensibilizar os jovens para a sua participação na vida política. Afinal, como membro de uma sociedade, ele tem responsabilidade sobre os rumos que ela vai tomar. Porém, isso não é responsabilidade apenas dos jovens, mas de todos. Muito bem. Gostava de saber a vossa opinião. Tem, de facto, no texto diz-se que os jovens estão muito arredados da política. Alguns até se recusam a querer saber sobre política, a participar, a votar. Infelizmente, nós temos verificado nas últimas eleições que, infelizmente, a abstenção é muito elevada e a abstenção jovem é também muito elevada. Em várias localidades do país, entre as quais, infelizmente, a nossa, é mesmo mais elevada do que o do resto da população. Que é um contrassenso, como diz a Bárbara. Porque o futuro é mais dos jovens do que dos adultos, porque vão viver cá mais tempo, não é? O futuro interessa-lhes muito. As políticas que são seguidas devem-lhes interessar muito. E há aqui um paradoxo. Então porquê é que se afastam da política que tanto lhes deve interessar? Porque, como diz a Bárbara também, tudo o que os políticos decidem toca na nossa vida do dia-a-dia. Em tudo, não é? Desde as políticas de saúde, às da educação, às da economia, tudo depois, toda a nossa vida está organizada tendo em conta as políticas que são seguidas. Porquê que vocês acham que os jovens se alheiam da política? Alheiam? Diz Francisco. Concordas que os jovens se alheiam da política? A maioria dos jovens? Pelos dados que existem, sim. E pelo que tu vês? Pelo que eu vejo, não. Na escola, pelo menos na nossa escola, não é o caso, felizmente. Vê-se muita... muita adesão à política na escola. Excelente. Que é bom. É que eu não partilho da tua opinião. Eu acho que é uma minoria que se interessa pela política, mesmo na nossa escola. Pelo menos do que eu vejo assim dos... Se calhar tu estás a reportar-te ao teu núcleo de amigos. Que se calhar entre eles tens uma certa... Tu próprio interessas-te. Aliás, o teu tema é política, por alguma coisa é. Depois, tu tens uma série de amigos, de esquerda ou de direita, não interessa, mas tomaram a posição política e cívica e gostam de intervir. Se calhar o grupo de amigos faz parte de um grupo minoritário. Tenho a impressão. Ou vocês não concordam comigo, acham que ele é que tem razão. A maioria dos alunos da nossa escola interessa-se por política, participa ativamente. E quando falamos na política, não estamos só a falar em política partidária. Estamos a pensar em atividades cívicas, em participação na comunidade, em terem vozes ativas. Diz Inês? Não, eu acho que... É uma minoria. Como professora, eu não consigo comprovar isso tanto no meu núcleo de amigos como na escola. Porque existem, sim, aqueles que se destacam e que talvez até nem participem muito nas atividades políticas ou partidárias, mas que têm uma opinião. Acho que o mais importante é ter uma opinião. Mas hoje em dia apenas consigo encontrar jovens apáticos, que realmente não se importam com nada. E parece que isto tudo lhes passa ao lado e que realmente não é importante. E quando eles atingem os 18 anos, por isso é que nem sequer vão votar. Exatamente. Eles se calhar não conseguem perceber que existe um dever como membros da sociedade e que irão ser essa sociedade daqui a uns anos e que é necessário ter algumas noções de política e que é necessário exercer o direito ao voto. Inês, a tua opinião? Eu acho que muitos destes jovens também se tornam, passa a expressão, apáticos, pois... Para a política? Sim, para a política, porque eu acho que eles, ao verem... Maus exemplos, é? Exatamente. Tantos maus exemplos que mostra tanto a televisão como... A corrupção. A corrupção. Os interesses. Exatamente. Eles veem que os políticos fazem tão mal ao nosso país... Que nem se querem meter, digamos, nem lhes interessa porque já se... Mas nós também não podemos passar essa ideia para a opinião pública, que por vezes já está demasiado intoxicada, de que todos os políticos são maus. Exatamente. Porque normalmente o que acontece é como quando se diz que os professores são maus ou que os alunos são maus. Nós nunca podemos tomar o todo pela parte. Pode haver um grupo dentro dos políticos, em vários partidos, que tenham más atitudes, que sejam corruptos, que tenham sobretudo à frente os seus interesses, não sejam estadistas, sejam apenas políticos com os seus interesses pessoais, os governantes com os seus interesses pessoais. Mas esses, felizmente, eu penso, e tenho que acreditar nisso, que são uma minoria. Porque há muita gente na política que é correto, que é sério e que está por ideais. E é isso, é essa a mensagem que nós temos de passar para os jovens. Porque se nós, os jovens, se os jovens se forem aliar da política, então quem nos governará no futuro? Exatamente, se isso acontecer, no futuro não teremos parlamento, não teremos presidente da república, não teremos primeiro-ministro. Será um país com uma grande crise como a anarquia. Política. Sim, com uma anarquia, diz Francisco. As pessoas estão a começar a esquecer-se de que um voto pode fazer a diferença. Esta ideia é negativa e nós vamos ter eleições brevemente. Mas ainda nenhum de vocês aqui vota, mas brevemente votarão. Começaram a esquecer-se que um voto faz a diferença. Porque as pessoas têm ideia. Eu não vou votar, não tem importância, é só um voto. Não nos podemos esquecer é que o meu voto ninguém lá pode depositar, só eu própria, como qualquer um de nós. E, portanto, se um não vai, se outro não vai, se outro não vai, a verdade é que a abstenção neste país tem rondado os 40%. E vocês reparem que 40% da população a não votar é imenso. Porque se esses 40% votasse, os resultados eleitorais provavelmente nos últimos anos teriam sido completamente diferentes. E a vida do nosso país e a nossa própria vida também teria sido diferente. Ou seja, nós de facto, como alguém aqui disse bem, votar é um dever, é um direito que levou muito tempo a ser conseguido, especialmente para as mulheres, como todos sabemos, mas é um dever que ninguém deve ficar em casa em dia de eleições. E ainda bem que estamos a falar disto, porque brevemente vamos ter eleições em Portugal para a Presidência da República. Inês, qual é a tua opinião? Achas que os jovens estão atentos à política ou não? É assim, eu, tal como o Francisco, eu acho que na nossa escola sim. Mas, de um modo geral, acho que não, porque é assim, hoje em dia também os nossos jovens interessam-se por muito poucas coisas. É verdade. E o principal motivo, talvez, por se desinteressarem pela política é por acharem a política aborrecida. Leis, aprovação de leis, debates, talvez não sejam coisas que os atraem. Porque se calhar ainda não perceberam que a política decide toda a nossa vida. Por isso é que... Aquilo que estudamos, a forma como se organiza o ensino secundário e superior e básico, os impostos que pagamos, se pagamos mais imposto quando vamos ao restaurante ou ao supermercado ou menos, se temos boas políticas de saúde ou se não somos bem assistidos no Serviço Nacional de Saúde, se há Estado Social ou se não há, ou seja, a cultura, tudo. Isso é que eu sempre disse que devia haver uma disciplina obrigatória, desde muito cedo, mas que fosse obrigatória para ensinar, para desmistificar esta ideia, e porque a política vai-nos acompanhar a vida toda. E eu acho que era essencial que esta medida, entre aspas, fosse tomada. Aliás, o Francisco já várias vezes aqui falou nisso e já ano passado tinha uma proposta de criação de uma disciplina no secundário e talvez especialmente no 12º ano de política. Já li algo na comunicação social, creio que num jornal, recentemente, que é opinião de um partido, não posso precisar qual, creio que é um partido de esquerda, que vai propor na Assembleia da República, brevemente, a criação de uma, lembrei-me logo de ti, de uma disciplina no 12º ano sobre política ou sobre ciência política, que me parece, sobretudo no 12º ano, que já houve em tempos, introdução à política, chamava-se assim, que faz todo sentido, porque vocês, sobretudo se calhar os alunos mais de humanidades, acabam por falar muito de política. Os de ciências e tecnologias, não entanto, porque estudam matérias que não têm nada a ver, ou quase não têm nada a ver com, são assuntos muito específicos das várias disciplinas de físico-química ou de ciências da natureza ou de matemática. Os de humanidades, sim, porque sobretudo em disciplinas como geografia e história, eles tratam muitas temáticas do âmbito da política. Por isso, se calhar para todos seria transversal essa disciplina. Pode ser que tenhamos uma surpresa lá para o final do ano letivo e no próximo ano já esteja implementada, já não será para vocês, que estão no 12º, mas será aqui para a Inês, que eventualmente no próximo ano está no 12º e já vai ter uma ciência política, e será para a Bárbara e para estas meninas, para o Daniel também já não será, mas será para estas meninas, esperemos que sim. Daniel, querias dizer? Eu acho que quando são este tipo de eleições, nós, por exemplo, devemos perder 5 ou 10 minutos do nosso tempo para ir votar. E eu peço-te desculpa, Daniel, porque eu estava a dizer que ninguém votava aqui nesta mesa e vota, porque o Daniel já completou 18 anos e por isso já vota. Já votou nas últimas eleições? Sim. E vai votar no dia 24? Sim. Já tem o seu candidato escolhido? Sim. Mas não diga qual. Mas tem, é que é importante ter. Tem a sua opinião e vai expressar o seu voto. Muito bem. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a uma rúbrica completamente diferente. Continuamos atentos já ao ambiente. O que é que se está a passar e desta vez não é uma boa notícia. Pois não. Um grande desastre ecológico. Assim classificam especialistas a fuga de gás metano num poço da Califórnia, que resultou na declaração do estado de emergência naquele estado norte-americano. De acordo com os responsáveis, que estão a tentar tapar o poço em causa, a fuga só deverá ser travada por completo em março. Esta semana, Jerry Brown visitou tanto o bairro onde a fuga começou. Segundo as autoridades, por hora, aquele poço liberta 30 a 50 mil quilos de gás metano para o ar. Uma professora de Ciências Ambientais da Universidade da Califórnia garante que o impacto ambiental é incomparável e catastrófica. A quantidade de gás metano libertada desde que a fuga começou equivale a 3 quartos das emissões de todas as refinarias de petróleo da Califórnia. Durante um ano, explica, desde que o problema foi detectado a 23 de outubro, milhares de residentes daquele bairro já foram deslocados devido a problemas de saúde, como dores de cabeça e náuseas. Pois, cá temos mais um desastre ecológico, que obviamente está longe de nós, mas nós tínhamos já consciência, outro dia estávamos a falar aqui da China, este é da América, dos Estados Unidos da América, a verdade é que todos estes desastres ecológicos somados vão afetando o ambiente e nós vamos estar a sofrer as consequências disso. FM Boa Nova. Passemos a um assunto mais leve, neste caso parece que temos uma nova raça de cães, não é assim, minha querida? Exatamente. Inês Brás. Nova raça de cães portuguesa presta a ser reconhecida. Era conhecido como felpudo ou abandeirado. Agora é o cão do Barrocal Algarvio e o processo de reconhecimento salvou da extinção. Para ser oficial, só falta a aprovação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. O estalão do cão Barrocal Algarvio já foi aprovado pelo Clube Português de Canicultura, CPC. Agora, só falta o reconhecimento por parte da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, DGAV, para que exista oficialmente uma nova raça portuguesa, a juntar às 10 já existentes, como o cão da Serra da Estrela ou o pondengo português. Apesar de a raça não ter surgido recentemente, só há uns anos é que Rogério Teixeira, presidente da Associação de Criadores do Cão Barrocal Algarvio, reparou que se poderia tratar de uma raça diferente e decidiu pôr mãos à obra. Ainda que seja necessário a avaliação da DGAV, Filomena Afonso, chefe da divisão do Gabinete de Recursos Genéticos de Animais desta Direção-Geral, refere que a proposta para esta raça está bem orientada para obter despacho favorável e ser aprovada, tendo em consideração o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. recentemente aprovado. O estalão corresponde às características comuns a todos os cães de uma mesma raça, como a dimensão ou forma da cauda. Foi elaborado pela Comissão Técnica do Clube Português na Canicultura através de apreciações morfológicas, como as medidas do animal. De acordo com este registro, o cão tem uma corpulência média, pelo liso e uma cauda, como a dos lacraus, muito peluda e em forma de bandeira, exemplifica Rogério. Os machos podem atingir os 25 kg e 58 cm e as cadelas podem ter até 50 cm e 20 kg. Rogério Teixeira refere que o cão é sobretudo caça, mas também pode ser de companhia. Filomena Afonso explica que o projeto Estalão foi ratificado na última Assembleia Geral do CPC, a 8 de dezembro de 2015. A DGAV é a autoridade responsável pelo reconhecimento e preservação de todas as raças autóctonas portuguesas. O procedimento que falta para que o processo seja terminado corresponde a um pedido que tem de ser feito pelo CPC junto às Direções Regional de Alimentação e Veterinária e que até já poderá ter dado entrada na sede da DGAV recentemente, explica Filomena Afonso, adiantando que, se for o caso, o seu gabinete ainda não tem disso conhecimento. Muito bem, temos o 11º animal de raça genuinamente portuguesa que os meninos podem adotar quando quiserem. Senhor ouvinte? Não maltrate nem o nosso animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E agora pode ser um cão? Pode ser um cão do barrocal algarvio. Muito bem, pode ser um cão de caça, mas pode ser um animal de companhia também. Rádio Boa Nova. Passemos agora, vamos ao cinema, hoje para os mais novos, não é assim, Daniel? Hoje a sugestão é para os mais novos. Snoopy e Charlie Brown, Peanut, o filme. Quando uma menina, cabelos ruivos, se muda para o seu bairro, Charlie Brown fica apaixonado. Porém, devido à sua personalidade insegura, está a ser difícil fazer com que ela saiba que ele existe. Quando, ao perceber a sua paixão, Lucy lhe explica que as raparigas gostam de rapazes confiantes e que ele tem de agir como se fosse um vencedor nato. Charlie fica que é chegado um momento de mudar radicalmente a sua forma de estar no mundo, combinando as recentes técnicas de animação, como o tipo de narração das tiras de banda desenhada original, uma comédia animada que conta com a realização de Steve Martin. Quando falamos de ação, aventura e atitude. O Snoopy é o cão mais famoso do mundo e ele é o único que faz do Charlie Brown. Está no ar! Um campeão. Pode ver este filme nos cinemas de Alexandre Vita em Coimbra. Muito bem. As raparigas gostam de rapazes confiantes. Verdade, Bárbara? É verdade. Muito bem. O Charlie Brown é que não sabe disso, mas tem que saber. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos agora a uma visita. Desta vez não é com a Patrícia, porque a Patrícia teve uma consulta, mas é aqui com a nossa Inês Garcia. O que é que vamos visitar desta vez? Vamos visitar São Gião. Senhor ouvinte, sabe que temos a Catedral das Beiras no Conselho de Alvar do Hospital? Se não a conhece, convido-o a visitar São Gião e a sua igreja paroquial. Situada a aproximadamente 10 km de distância da sede de Conselho, a Igreja Paroquial de São Gião tem como titular São Gião, São Julião, atribuindo-se-lhe o estilo Dom João V, com influências barrocas. Pode ler-se a data de 1756 na porta principal e apresenta-se no seu conjunto e no seu recheio como edifício da segunda metade do século. As proporções, dispostas em altura, e as obras de talha e pintura destacam-se na região pela sua qualidade artística e ímpar beleza. Tendo ruído em 1916, foi reerguida com o material antigo e outra imitá-lo, sofrendo leves alterações. contém pinturas setecentistas da vida de Cristo, da Virgem e dos Santos, restauradas em 1946 pelo pintor e decorador de Coimbra, Álvaro Eliseu. Por ser templo tão notável pela sua dimensão, pelas obras de pintura itália que possui e pelo considerável valor das suas alfaias litúrgicas, o arcebispo de Coimbra, Dom Manuel Vieira de Matos, ter-lhe-á chamado Catedral das Beiras, designação que ainda hoje se usa para identificar o monumento e exprimir a sua rara imponência. De regresso, não deixe de apreciar a beleza natural do nosso magnífico Val do Alva, que em breve estará salpicado o amarelo das acácias em flor. Muito bem. Quem é que conhece a Catedral das Beiras em São Gião? Eu não acredito. Em estúdio ninguém conhece. Conheces? Não conhece. Olha, em 2011... Acha que conhece a Francisca. Em 2011 eu tive um grupo de alunos que fez uma pesquisa sobre o património que havia no concelho. Património cultural e ambiental. E eu também nunca tinha ido a esta igreja. E nós na altura fizemos um périplo pelo concelho para ir ver em loco alguns dos monumentos ou sítios que nós não conhecíamos. E eu realmente via o letreiro Catedral das Beiras ali quando se chega à zona do Val do Alva e aquilo intrigou-me sempre. Porque é que lhe tinha sido atribuída esta designação? Porque achava que aquilo não era propriamente, não teria o aspecto de uma catedral. Quando lá fui, fiquei impressionada. Porque é de facto, tem uma talha dourada fabulosa, é um edifício muito imponente, com uma altura interior enorme, tem um trabalho de madeira fabuloso e, sobretudo, o que mais me impressionou, tem uns quadros lindíssimos, é de facto, provavelmente, das igrejas mais ricas que nós temos no país e tem uma escadaria que nos leva até à Torre Sineira, de onde se tem um panorama sobre o Val do Alva espetacular, que é um bloco de pedra de granito único, que faz um caracol. É impressionante. Portanto, isto é uma obra setecentista, reparem, portanto, século XVIII, e é uma obra, de facto, notável. Eu penso que, de facto, muitos oliveirenses, muitos cidadãos do Conselho de Oliveira do Hospital não conhecem esta relíquia de património que nós temos. Se alguma vez andarem por ali perto, não deixem de ir visitar, porque vale muito a pena. Rádio Boa Nova. Espetacular. Tudo começou aos 14 anos, quando Dengás formou uma banda de nome Dinastia. Anos mais tarde, ele ausentou-se do hip-hop e voltou à música como parte integrante da banda do reggae, os Dinastia. Com essa banda lançou o EP com o título Big Up. Dizer que Não é o single incluído no álbum Para Sempre e contém a participação de Matai, Edgir e muitos mais cantores. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não. Yeah, yeah. Eu sorria porque era para sempre. Hoje eu estou com uma cara diferente, a ver no que nos estamos a tornar. Mas se me quiseres mudar ou trocar, eu vou-te encarar de frente. Deste-me uma chance, eu não visitei o número do teu mundo e eu fixei. Mas na verdade eu também sei que sou do tipo, só dou valor àquilo que tenho quando fico sem. E se isto aqui for por vaidade, então desculpa, mas não vai dar. É que para mim não faz sentido continuar contigo se o que temos não for de verdade. Ela tem dedicatória e tua dedicação. E o que valia um obrigado agora é obrigação. Mas sei que nada, mas nada aqui foi em vão. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Nasci para ficar sem ti, mas só para nós é que isso faz sentido. E não são os bens que tu me dás, nem o medo que tu me dás, é aquilo que tu me fazes sentir. E eu nem sei se eu estou a ouvir, mas quando tu não estás, eu não sei se eu estou a ouvir. E amor igual ao teu, eu sei que eu nunca tive. E o teu lugar em mim, eu sei que esse é cativo. E venha o que vier, a nossa história não acaba aqui. Desde o princípio que o que eu senti foi o que eu segui. Contra tudo e todos, mas agora não estou a conseguir vê-la deitada na minha cama e eu pensar em ti. E se a realidade é maior do que a ficção, as palavras que eu te digo, o ouvido já ficção. De verdade e para marcar para sempre a nossa ligação. Mas hoje, hoje eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Tenho lata, não tenho nada. nada. E o tempo para quando eu te encaro, só para dizer para e ocupar. Para e comparo com amor sem fogo, não arde. É só estar, agora é tarde para dizer que não. Eu estou só bazar sem te avisar, nem dizer nada. Sem saberes que eu já estou farto, nem escrevi a última carta. E eu sei que és tu quem me pagas, mas hoje és tu quem me apagas. Isso agora só me estragas, então sorry, mas comigo não, não, não. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, yeah, yeah, mas estou, yeah, contigo. Eu queria dizer que não, yeah, mas, yeah, não, yeah, consigo. Eu queria dizer que não. Passemos a uma sugestão de leitura para o fim de semana ou para quando os senhores ouvintes tiverem um pouco mais de tempo. Desta vez temos um autor português, consagradíssimo. Muito ilustre. Que a nossa Inês Pereira sugere, porque até é um escritor da sua preferência. A minha melhor preferência. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz. A Cidade e as Serras é um romance de Essa de Queiroz, publicado em 1901, onde o autor abandona a sua crítica pesada à sociedade portuguesa e se afasta do realismo que lhe tanto é característico. José Fernandes, por todos apelidado carinhosamente de Zé, relata a história do seu íntimo amigo Jacinto Tormes, ferrenho adepto do progresso e da civilização, que troca o seu mundo civilizado, repleto de comodidades provenientes do progresso tecnológico, pelo mundo natural, selvagem e primitivo, onde posteriormente encontrará a felicidade. A ação passa-se entre a cidade de Paris e a Serra de Tormes, representando estes polos distintos, ambos comparados e retratados na obra. Jacinto Tormes, ao trocar a vida urbana moderna pela vida pacata serrana, começa uma viagem de busca de reencontro de si mesmo em comunhão com o seu país. A Cidade e as Serras preconizam uma relação entre elites e classes subalternas e tornou-se uma das obras mais aclamadas do escritor português, sendo este o seu último livro publicado após o seu falecimento em 1900. Eu sugiro vivamente a todos os meninos, por exemplo, quem ainda não leu Os Maias, que é obrigatório no 11º ano, sugiro que leia antes este livro, que é muito, de muito mais fácil leitura, porque é um livro muito mais pequeno, mas é um livro delicioso, de uma candura extraordinária. Tem uma história de amor belíssima, que se passa lá em cima na zona do Douro. Aliás, eu só estou a sugerir boas viagens, mas quando forem ao Douro, ali à zona da Régua, visitem a Fundação Essa de Queiroz, que é ali perto, a cerca de 14, 15 quilómetros da Régua, em Tormes, precisamente, a Quinta de Tormes, onde quem lê, primeiro devem ler A Cidade e as Serras e depois vão visitar a Casa Museu Essa de Queiroz, porque vêm lá a mesa onde o Jacinto comeu o arroz de favas que lhe soube lindamente, porque é uma história muito curiosa, porque Jacinto vivia em Paris rodeado de tecnologia e rodeado de bem-estar e achava que só podia viver aí e que era impossível alguém viver no campo. E depois vem até à Quinta do Douro, esta quinta, precisamente, onde está a Fundação Essa de Queiroz. E depois fica, primeiro acha que aquilo é horrível, obviamente, e depois a pouco e pouco começa-se a apaixonar pela vida do campo, onde também se apaixona por uma jovem, e depois a história é, de facto, de uma extraordinária beleza. Eu acho que é, de facto, um livro delicioso dessa de Queiroz, e quem não conhece ainda bem essa de Queiroz, até sugiro que comece por esta obra. Quando forem ao Douro, já sabem, vão a Tormes, não se vão arrepender, vão gostar imenso. Além disso, vive lá ainda uma neta de essa de Queiroz, casou com um neto de essa de Queiroz. E assim, nós temos a sensação, nós vemos muitos objetos dessa de Queiroz, por exemplo, vemos uma escrivaninha, ele escrevia de pé. Ele escreveu os seus livros, Os Maias, imaginem, sempre em pé. Ele tinha uma escrivaninha à sua altura, ele era um homem alto e, portanto, lá estão os seus objetos pessoais. E depois esta senhora, que é uma senhora de 90 e tal anos, assim com um ar muito aristocrático, interpela sempre quem lá vai, gosta de saber de onde as pessoas são e temos a sensação que ela é uma figura saída dos livros dessa de Queiroz. Devo-vos dizer que é uma visita que vale muito a pena no nosso país. Está bem, Bárbara? Está sugerido para a mamãe e para o papá, bom fim de semana destes. Boa Nova, Rádio Irresistível. Francisco, vamos pensar à política, desta vez de âmbito europeu. Na abertura do seminário diplomático organizado no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, António Guterres, até há dias o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, foi perentório. Vivemos num mundo caótico, disse a uma plateia de embaixadores, diplomatas e altos funcionários, no auditório principal do Museu do Oriente em Lisboa. A capacidade internacional de parar conflitos diminuiu, reconheceu António Guterres. A consequência surgiu, depois, seca, direta e sem rodeios. Vivemos num mundo caótico, de imprevisibilidade, com proliferação de conflitos, mais violações de direitos humanos, denunciou. Os massacres têm hoje mais visibilidade, o que choca com a incapacidade da comunidade internacional em responder, analisou. Ou, como de forma menos analítica, mas igualmente certeira, definiu. Os ricos só dão pelos pobres quando os pobres entram na casa dos ricos. A experiência do ex-responsável da ACNUR levou para essa constatação. Para além das imagens, estão os dados. A evolução dos movimentos humanos na última década é preocupante. Passámos de 36 milhões de deslocados no mundo por conflitos, um terço dos quais refugiados, para 60 milhões no final de 2014, recordou. Existem outras estatísticas, não menos preocupantes, com o número de deslocados por dia e por conflito. Em 2010, eram 11 mil por dia. 2 anos depois, 32 mil. Em 2014, 42.500. Os números ainda parcelares relativos ao ano passado não tranquilizam. No primeiro semestre de 2015, houve um aumento de 5% no número de refugiados e a mais de 80% de pedidos de asilo. A tendência para o agravamento mantém-se, prognostica António Guterres. Na verdade, recordou, desde as primaveras árabes multiplicaram-se os novos conflitos e os velhos persistem. Há uma desabilitação de vastas áreas do mundo subtraídas ao progresso económico-social, relatou. Até porque, como destacou, há uma ligação entre os movimentos das populações, a instabilidade e o terrorismo global. Os conflitos passaram a ter uma multiplicidade de atores, forças militares, milícias religiosas, etnias, de bandidos. Este clima de risco dificulta o acesso das organizações humanitárias, admite. Os atores do conflito não tendem a respeitar os atores humanitários, prossegue. O corolário só podia ser um. A agenda dos direitos humanos tem vindo a perder terreno, embora a questão dos refugiados esteja em primeiro plano desde a primavera do ano passado. O caos atual é multifacetado, tem várias dimensões e patamares. Guterres sintetizou a questão em alguns tópicos. Conflito, movimento de população, urbanização caótica, segurança alimentar, escassez de água, alterações climáticas. Sair deste círculo vicioso não é fácil. O antigo Alto Comissário para os Refugiados defende o restabelecimento da diplomacia para a paz na cena internacional. Mas ainda há países convencidos de que são capazes de ganhar guerras, lamentou. O aumento de recursos admitiu a necessidade de os duplicar e a articulação entre as organizações humanitárias e as de cooperação e desenvolvimento são outros pontos de necessária mudança. O papel da União Europeia na crise dos refugiados foi criticado. Na União Europeia, os países estão a agir individualmente, constatou. Depois do inverno, pode haver um colapso no regime europeu de asilo, prognosticou. Pois, esta opinião é muito preocupante porque vem de alguém que, muito mais de qualquer um de nós, é conhecedor da situação, da realidade, da Europa e do mundo, porque ele foi, nos últimos 10 anos, alto comissário para os refugiados. Portanto, é português, como sabem, esteve ao serviço das Nações Unidas nestes últimos anos, diz-se que será candidato no final deste ano a secretário-geral das Nações Unidas, que será um cargo que, se vier a ocupar, muito nos honrará. Mas o que ele prognostica aqui para o mundo, e ele conhece todas as organizações por dentro, porque tem muita experiência, é preocupante. Eu achei muito curioso e registrei uma frase que ele aqui diz. Os ricos só dão pelos pobres quando estes lhes entram em casa. Uhum. Perceberam de quem é que ele está a falar? Nós só nos demos conta da miséria da África, ou só estamos a ser... Dizia-se que em África havia muita miséria, havia guerra, havia fome, havia subalimentação, havia subdesenvolvimento. Mas estavam lá longe, não nos inquietavam, não estavam por portas, não era problema nosso. E agora passaram a ser, porque nos entraram em casa. Ou seja, estão cá, na Europa, não é? E estão a importunar-nos e estão a criar campos. Neste momento há campos de concentração na Europa. Por muito chocante que seja dizer isto, é verdade. Neste momento há vários campos de concentração na Europa, onde milhares de pessoas se amontoam, sem condições, dignas da condição humana, com temperaturas negativas. Lembro-vos que já estamos em pleno inverno. Nos países da Europa Central, o frio não é como em Portugal. Portanto, as temperaturas são muito mais baixas. E estas pessoas estão amontoadas porque ninguém as quer. Porque ninguém, os países europeus, não há uma resposta da União Europeia para esta crise de refugiados. Não sei o que é que vai acontecer à Europa, entretanto. O espaço Schengen não está a funcionar. Todos os países querem erguer barreiras. Como ele diz, cada país está a tomar uma solução de per si. Quando nós estamos numa União Europeia, que devia tomar as decisões de como distribuir estes refugiados, já tentou. Parece que não conseguiu. Ele também indicia aí que a questão dos refugiados vai entrar em colapso antes do final do inverno, porque isto está-se a tornar um problema irresolúvel. Nós estamos a deixar morrer as pessoas. Nós, afinal, a Europa, que somos a pátria dos direitos humanos, que foi cá que se deu a Revolução Francesa, foi cá que se deu a Revolução Francesa, foi exemplo para o mundo todo, de... Começou-se a falar em que os direitos eram iguais para todos os cidadãos. Depois criámos, ajudámos a criar a Carta das Nações Unidas, ajudámos a criar a Carta dos Direitos Humanos em 1948, mas isto é tudo muito lindo na teoria. E depois na prática? Ele fala em violação dos direitos humanos todos os dias, cada vez mais, diz Francisco. Isto também é um problema porque praticamente toda a Síria já está na Europa, pelo menos... Dois terços ou mais da Síria já vivem na Europa. Claro. Em condições horríveis. Não são dignas da condição humana mesmo. Para além daqueles que morrem a fazer a travessia no Mediterrâneo, que todos sabemos. Sim, isto há aqui outra frase de António Guterres, que é: mas ainda há países convencidos que são capazes de ganhar guerras. Exatamente. Que é a razão mesmo disto tudo estar a acontecer. Temos os Estados Unidos, que acham que ganham as guerras, temos a Rússia, que acha que ganha as guerras, depois temos os aliados, a França, a Inglaterra, enfim, aqueles de sempre, não é? Que acham que são tão fortes que ganham guerras. Eles estão a disputar é cada vez mais guerras. A partir do momento em que começam a dizimar pessoas, assim, matar inocentes sem razão, o que é que se ganha com isso? Mais guerra. Ganhou-se o conflito. E depois? Conflito só atrai mais conflito. Quanto mais guerra a França fizer ao Estado Islâmico, mais criação de fanatismo vai existir. Quanto mais discursos xenófobos e racistas houver, como o daquele candidato à Casa Branca, republicano, Trump, que anda por aí a dizer barbaridades do tipo que quer expulsar todos os muçulmanos que vivem nos Estados Unidos e que não deixa entrar mais nenhum, quando vivem lá milhões... E quando na Europa já há milhões de muçulmanos a viver há décadas e há gerações, portanto este mundo está em tumulto. Nós estamos a passar um momento da história completamente tumultuoso que não sabemos onde é que isto nos vai levar. Mas o António Guterres indicia aí que isto pode ser o fim. Isto pode ser o fim da União Europeia, que afinal não tem respostas. É assim, isto funciona tudo muito bem, tudo muito perfeito, quando não há problemas graves. Quando eles surgem, vemos uma grande incapacidade para resolver. E a crise de refugiados está a pôr a Europa à prova. Opinião, meninas. Menina Inês, a menina que estuda a história do 12º ano, não se está a surpreender com esta história que estamos a ver à frente dos nossos olhos? Infelizmente não. Não te surpreendes porquê? Porque... No fundo, é próprio do género humano. Acho que era previsível, exato, é próprio do género humano. E este problema é assim, os problemas da África devem-se muito à Europa. A culpa da Europa do que se está a passar neste momento em África, e acho que seria egoísta da parte europeia não tentar responder a esses problemas. Mas não está a responder? Pois não, porque... e não tem forma de o fazer. Se calhar tem formas, porque se estes refugiados, que neste momento parece que já são mais de 1 milhão, não é? Já chegou mais de 1 milhão de refugiados à Europa. Nós somos 28 países na União Europeia. Portanto, se estes refugiados forem divididos pelas capacidades, até os próprios Estados Unidos e o Canadá já disseram que estão até a Austrália. Já ouvi os responsáveis australianos dizerem, tão longe, que não se importam de receber um contingente destes refugiados que estão a chegar à Europa. Ora, se de facto os estadistas, que deviam ser estadistas, sentarem à mesa das negociações e conseguirem distribuir estes refugiados pelos vários países, os 28 da União Europeia, que obviamente têm responsabilidades, mas também os outros que, entretanto, queiram colaborar, este problema resolvia-se. Portanto, há aqui uma incapacidade de gerir, há uma incapacidade política de encarar o problema e vamos deixar a estar esta gente a morrer. E não, eu não sei é como é que nós, europeus, conseguimos estar a conviver com isto. A mim custa-me, devo-vos dizer, quando me sento à mesa e tenho a televisão ligada num qualquer canal e me passam estas imagens de refugiados, eu devo-vos dizer que muitas vezes me nego a olhar para o ecrã. porque a mim, enquanto ser humano, choca-me que eu, em pleno século XXI, nunca esperei ver estas imagens na Europa. Sim, nós sabíamos que elas existiam lá para a Ásia ou lá para a África, mas aqui dentro da Europa, e a Europa sem ter capacidade de resposta, ver estas crianças que todos os dias morrem no Mediterrâneo ou estão a morrer lentamente nos campos, que já não são campos de refugiados, que já são verdadeiros campos de concentração. Porque quer dizer a palavra campos de concentração? Em que as pessoas estão amontoadas em condições indignas. É o que se passa. Estão a passar frio, estão a passar fome, têm falta de medicamentos, têm falta de vestuário, têm falta de tudo que nós tragamos todos os dias, não é? Até de uma palavra de solidariedade que a Europa não lhe consegue dar. E o que os países estão a fazer é erguer barreiras, ir erguer arame farpado e a dizerem que não os querem lá. E todos com medo, porque nós aqui também temos problemas, como alguém, eu ouvi dizer há pouco alguém, nós aqui temos gente que precisa. E porquê é que não vamos só ajudar os nossos e porquê é que estamos a ajudar estes? A questão é, eu tenho alguém da minha família que passa necessidade e tenho alguém que é meu vizinho que passa necessidade. Porquê é que eu só hei de acudir a quem é da minha família e tenho que deixar morrer o meu vizinho à fome? Ele não é humano como o meu familiar? É uma questão. Diz, Daniel. Por exemplo, o caso dos jihadistas. Eles também acusam os jihadistas de bombardearem, por exemplo, a França, os Estados Unidos. Então, se o próprio país ataca aquilo que é deles, eles é normal que se queiram defender daquilo. É a guerra. A França também está a bombardear aquela assim, região do Médio Oriente. Exatamente. E a Rússia e os Estados Unidos são sempre os mesmos. Diz, Francisco. É que isto depois também é assim. A França chega, bombardeia uma localidade qualquer na Síria ou no Iraque, porque disseram que havia lá uma célula jihadista. Pronto, acertaram na célula, destruíram a célula. Pronto. Mas com a célula foram 50 civis. Pronto. E desses civis morreram umas quantas famílias, morreram alguns familiares de algumas famílias. Como é que esses familiares depois que sobreviveram ficam? Revoltados com a França. Mais extremismo. Mais fanatismo. E o que é que isso resulta? Provavelmente em... Mais atentados terroristas. Em quererem integrar o Estado Islâmico. Em quererem tornar-se jihadistas. Aliás, nós sabemos que a questão do extremismo que neste momento se gerou no Médio Oriente e particularmente na Síria, no Iraque, na Arábia Saudita, radica na história dos meados do século XX. E até podemos ir até mais atrás. Foi a Europa e os Estados Unidos que criaram em grande parte este problema. Sim. Agora só estamos a ter a retaliação. Bem, voltaremos com... Diz, Francisco? E depois, outro problema é que existe um grupo que está a crescer cada vez mais, que acha que qualquer pessoa que venha do Médio Oriente terrorista. É um terrorista que ali está. É um terrorista e qualquer pessoa que venha vestida com uma burca ou... Já é o inimigo, assim, já é o inimigo. É, vem aqui destruir o nosso país, levar o que nós temos e não pode cá estar. Lembram-se como é que na Idade Média os leprosos eram tratados? Eram marginalizados, quanto mais longe melhor. Ostracizados, porque nos podiam pegar um mal, não é? Parece que estamos a viver um bocadinho essa situação. Nós não os queremos por perto. A lepra não era contagiosa. Era altamente contagiosa. Pois, era. Mas aí faz um certo sentido isolá-los, quarentena, que isso ainda se faz hoje em dia. Agora mas ali era isolar para não os ter por perto, para não sermos contagiados. Aqui também é um bocado, em ter sentido figurado, a mesma ideia. Nós não queremos ser contagiados por esta gente que vem lá de outro mundo, que tem outra cultura. Até há quem diga que eles vêm desvirtuar a nossa cultura. Sim, roubar o que é nosso. Exatamente. Usurpar os nossos empregos, aquilo que nós criámos. E recentemente vocês viram aquelas situações de violações de mulheres na passagem de ano em várias cidades europeias. E agora aqui Del Rey, porque a maior parte deles eram muçulmanos. Ou porque a maior parte deles eram do Norte de África. Mas esta gente já é francesa, já é alemã. A maior parte deles já vivem cá há muito tempo. Não são estes recentes refugiados, de certo, que fizeram isto. Já foram grupos organizados que fizeram estas situações. Isto está a aumentar. Repararam em Colónia, onde isto foi muito falado. Na Colónia eles tinham vistos de pedidos de asilo. Vinham com pedidos de asilo. Agora isto já está a despolutar. É mais racismo, mais xenofobia na Europa, porque aqui Del Rey olha o que eles estão a fazer. Não é? Voltaremos a este tema brevemente, com toda a certeza. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Por último, vamos passar ao desporto motorizado com o Pedro Andrade e com as notícias do Dakar. Depois de uma semana de prova, o Dakar viu alguns pilotos abandonarem, mas ainda há muitos a lutarem pela vitória da prova. O português Paulo Gonçalves tem estado nas bocas do mundo por ter ajudado um piloto caído, perdendo tempo, mas no final a organização devolveu o tempo perdido a Gonçalves. Também sofreu uma queda, perdendo tempo para o seu rival, Toby Price, que lida agora o Dakar. Nos quase são os irmãos Patronelli, que têm dominado depois de Sonic e Casale terem abandonado. Nos carros, quem roda na frente são os Peugeot. Loeb, que tinha começado bem, teve um acidente, o que o fez baixar na classificação geral, deixando os seus colegas de equipa, Sainz e Peter Ansel, assumirem a liderança. Nos caminhões, é De Roy quem tem andado na frente, com o seu Iveco. Destaca ainda para a próxima prova, WRC, que marca o início de mais uma temporada, que decorrerá entre os dias 21 e 24 de janeiro, em Monte Carlo. FM Boa Nova. David Bowie foi um cantor, compositor, ator e produtor musical inglês, por vezes referido como camaleão do rock, pela capacidade de sempre renovar a sua imagem, uma importante figura na música popular. Embora desde cedo tenha realizado o álbum David Bowie e diversas canções, Bowie só chamou a atenção do público em 1969, quando a canção Space Oddity alcançou o 5º lugar no United Kingdom's Singles Chart. O álbum Hours foi lançado em 1999, contendo algumas faixas regravadas do jogo com o single What's Really Happening. Black Star é o 25º álbum de estúdio do cantor britânico David Bowie, lançado a 8 de janeiro deste ano, no 69º aniversário da música e 2 dias antes de sua morte. O disco contém 7 faixas e contém singles. But